Fecheiro 155, capítulo 104. Matreiros como raposas. Chegámos a River Run 3 dias depois, quase ao pôr do sol. Os cavalos exaustos e imundos, e nós em condições nada melhores. A propriedade parecia bastante tranquila. O fim da luz da primavera a brilhar nos relvados verdes e a cintilar das estátuas de mármore branco e do mausoléu de Héctor entre os seus teixos escuros. O que achas? Perguntei a Jamie. Havíamos parado ao pé do relvado estudando a situação com cautela antes de nos aproximarmos da casa. Bem, ninguém incendiou a casa, retorquiu ele, pondo-se de pé nos estribos para examinar o panorama. E não vejo rios de sangue a descer em cascata pelas escadas da frente. No entanto, sentou-se, enfiou a mão no alforje e retirou uma pistola que carregou e preparou, não fosse o diabo de selas. Com a arma enfiada no cós das calças, escondida pelas abas do casaco, subimos o caminho de entrada devagar até à porta da frente. Quando chegámos à porta, eu já sabia que havia alguma coisa errada. Havia um sinistro ar de quietude em torno da casa. Nenhum ruído de criados a andar de um lado para o outro. Nenhuma música na sala de estar. Nenhum cheiro de jantar a ser trazido da cozinha externa. Mais peculiar do que tudo, Ulisses não estava lá para nos receber. As nossas batidas à porta permaneceram sem resposta durante vários minutos. E quando a porta finalmente foi aberta, foi Phaedra, a criada particular de Jocasta, quem apareceu. Ela estava com um aspecto horrível da última vez que a vi, há quase um ano, após a morte da mãe. Não parecia muito melhor agora. Tinha olheiras sob os olhos e a pele parecia pisada e esgotada como um fruto que começa a apodrecer. Ao ver-nos, entretanto, os seus olhos iluminaram-se e a boca relaxou com visível alívio. Ah, Sr. Jamie, exclamou ela, tenho rezado para alguém nos vir ajudar desde ontem, mas tinha quase a certeza de que seria o Sr. Farquhar, e talvez então tivéssemos ainda mais problemas, por ele ser um homem da lei, apesar de amigo da sua tia. Jamie ergueu uma sobrancelha a esta declaração, um pouco confusa, mas anuiu com a cabeça de maneira tranquilizadora e apertou-lhe a mão. Sim, rapariga, acho que nunca antes fui resposta a uma prece. Mas não tenho qualquer objeção. A minha tia está bem? Sim, senhor. Ela está bastante bem. Recuando, antes que pudéssemos fazer mais perguntas, ela fez sinal para que subíssemos a escada. Jocasta estava no seu boudoir a tricotar. Ergueu a cabeça ao som de passos, alerta. E antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, perguntou com voz trêmula, levantando-se. Jamie? Mesmo à distância, pude ver que havia erros no tricô. Carreiras abertas e falhas nos pontos. Muito diferente dos seus meticulosos trabalhos com as agulhas de tricô. Sim, sou eu, tia. E a Claire? O que é que se passa? Atravessando o aposento com duas passadas largas, ele alcançou-a e segurou-lhe o braço, dando-lhe uma palmadinha carinhosa na mão para a tranquilizar. O seu rosto passou pela mesma transformação de alívio que tínhamos visto em Phaedra, e eu pensei que os seus joelhos fossem fraquejar. Mas ela retesou a espinha dorsal e virou-se para mim. Claire, graças à abençoada Santa Brígida que vieste, embora como... Bem, não importa agora. Podem vir comigo? O Duncan foi ferido. Duncan estava deitado no quarto contigo, inerte, sob uma pilha de mantas. A princípio receei que estivesse morto, mas ele mexeu-se imediatamente ao som da voz de Jocasta. MacDoop, disse ele intrigado. Levantou a cabeça por cima do monte de cobertores, se me cerrando os olhos para ver na obscuridade do quarto, o que em nome de Deus os traz aqui? O Tenente Wolfe, disse Jamie um pouco causticamente. O nome talvez te seja familiar? Sim, pode dizer-se que sim. Havia um tom ligeiramente estranho na voz de Duncan, mas eu não lhe dei atenção, ocupada em acender velas e em o desenterrar o suficiente debaixo das cobertas para descobrir qual era o problema. Eu esperava encontrar um ferimento de faca ou bala. Ao primeiro exame, não havia nada semelhante visível. E foram necessários alguns momentos de concentração para descobrir que ele estava com uma perna partida. Era uma fratura simples, na parte inferior da tíbia, felizmente. E, embora indiscutivelmente dolorosa, não parecia uma grande ameaça à sua saúde. Pedi a Phaedre para ir buscar algumas talas, enquanto Jamie, informado de que Duncan não se encontrava em risco, se sentou para chegar ao fundo dos acontecimentos. Ele esteve aqui? O Tenente Wolfe? Perguntou ele. Sim, esteve. Novamente a leve hesitação. Já se foi, então? Ah, sim. Duncan estremeceu um pouco involuntariamente. Estou a magoá-lo? Perguntei. Não, Sra. Clare, assegurou-me. Estava apenas... Bem, é melhor contares-me logo tudo, Duncan, disse Jamie num tom de leve exasperação. Imagino que não seja uma história que melhora com o tempo, não é? E se for o tipo de história que eu imagino, então também tenho uma historiazinha para te contar. Duncan olhou com os olhos semicerrados, mas depois suspirou, capitulando, e recostou-se na almofada. O tenente chegara a River Run há 2 dias, mas ao contrário da sua atitude habitual, não veio à porta da frente para ser anunciado. Em vez disso, deixara o cavalo amarrado num campo a 1 quilómetro e pouco da casa e aproximara-se furtivamente a pé. Só percebemos isso porque encontramos o cavalo depois, compreende? Duncan explicou-me enquanto eu lhe ligava a perna. Eu não sabia que ele estava aqui até sair para ir à latrina após o jantar, quando ele saltou em cima de mim, saindo da escuridão. Quase morri de susto. E depois quase morri com um tiro, pois ele disparou sobre mim. E se eu tivesse um braço deste lado, creio que teria sido baleado. Mas como não tinha, ele errou o alvo. Apesar da sua deficiência, Duncan lutara ferozmente, esmurrando o tenente no rosto, arremetendo-se para cima dele e lançando-o para trás. Ele cambaleou e tropeçou no caminho de tijolos e caiu para trás, batendo com a cabeça de uma forma terrível. Estremeceu outra vez ao recordar o som, como um melão golpeado com um machado. — Ah, sim? Então morreu logo? Perguntou Jamie, interessado. — Bem, não. Duncan ficara mais à vontade a contar a história. Mas neste momento começou a ficar inquieto outra vez. Agora, vê, MacDoup, aí é que está o problema. Pois eu também estava a cambalear e aos trambolhões e caí no chão, parti a perna e arrastei-me pelo canal de pedra que sai da latrina. E lá fiquei eu a gemer ao lado do caminho. O Ulisses, finalmente, ouviu-me a chamar e desceu com a Joe nos calcanhares. Duncan contara à Jocasta o que tinha acontecido, enquanto Ulisses foi buscar 2 cavaleiriços para ajudar a transportar Duncan para dentro de casa. E então, com a dor da perna partida e o seu costume de deixar as dificuldades para o mordomo resolver, ele também deixou o tenente. A culpa foi minha, MacDoub, e eu sei disso muito bem, disse ele, com o rosto abatido e pálido. Eu devia ter dado algum tipo de ordem, embora, na verdade, não consiga pensar, nem agora, o que eu deveria ter dito. E tenho tido bastante tempo para pensar. O resto da história arrancada dele com alguma relutância foi que Jocasta e Ulisses tinham, evidentemente, conversado sobre o assunto. e concluído que o tenente tinha ido muito além de inoportuno e tornara-se uma verdadeira ameaça. E assim sendo, Ulisses matou-o, disse Duncan sem rodeios. Depois fez uma pausa, como se estivesse novamente perplexo. Engoliu, parecendo profundamente infeliz. A Joe diz que o mandou fazer isso. E Deus sabe, Macdub, ela pode tê-lo feito. Não é uma mulher fraca, a ver este tumulto e o marido atacado. Entretanto, percebi pela sua hesitação que alguma dúvida sobre o papel de Jocasta na história ainda pairava na sua mente. Mas Jamie tinha compreendido o que mais afligia Duncan. Credo, disse ele, Ulisses vai ser enforcado, ou pior, se alguém souber disso, quer a minha tia tenha dado a ordem ou não. Duncan parecia um pouco mais calmo, agora que a verdade fora revelada. Anuiu com a cabeça. Sim, é isso, concordou ele. Não posso deixá-lo ir para a forca. Mas o que é que eu devo fazer a respeito do tenente? Tenho de ter a marinha em consideração, sem falar nos xerifes e magistrados. Esse era o nó da questão. Grande parte da prosperidade de River Run dependia dos contratos com a marinha para o fornecimento de madeira e alcatrão. O tenente Wolfe era, na verdade, o elo responsável por tais contratos. A marinha de sua majestade poderia muito bem não ver com bons olhos um proprietário que matara o seu representante local, qualquer que fosse a desculpa. A lei, na pessoa do xerife ou dos magistrados, poderia até ter uma visão mais tolerante da situação, mas não do responsável pelo crime. Um escravo que derramasse o sangue de um branco estava automaticamente condenado, independentemente da provocação. O que tivesse acontecido não faria qualquer diferença, mesmo que houvesse 12 testemunhas a comprovar o ataque de Wolfe a Duncan. Ulisses estava condenado. Se alguém descobrisse o que acontecera, comecei a compreender o ar de desespero que pairava em River Run. Os demais escravos estavam plenamente conscientes do que poderia acontecer. Jamie esfregou o nó do dedo sobre o queixo. Exatamente como? Quero dizer, não seria possível dizer que foste tu próprio a fazê-lo, Duncan? Afinal de contas, foi em legítima defesa. E tenho provas de que o indivíduo realmente invadiu a casa com o intuito de te matar, para se casar com a minha tia à força, ou pelo menos mantê-la como refém, para amedrontar e obrigá-la a contar sobre o ouro. Ouro? Duncan pareceu não compreender. Mas não há nenhum ouro aqui? Acho que isso ficou bem claro no ano passado. O tenente e os seus sócios pensavam que havia, disse-lhe eu. Mas o Jamie poderá contar-lhe tudo a respeito disso. O que é que de facto aconteceu ao tenente? Ulisses cortou-lhe a garganta, disse Duncan, e engoliu em seco. A maçã de Adão a subir e a descer. Eu teria muito prazer em dizer que fui eu, sim, é só que... Além da simples dificuldade de cortar a garganta de alguém com uma única mão, era evidente que a garganta do tenente fora cortada por uma pessoa canhota. E Duncan, é claro, simplesmente não tinha a mão esquerda. Eu sabia que Jocasta Cameron, como seu sobrinho, era canhota, mas parecia mais diplomático não mencionar isso agora. Olhei para Jamie, que ergueu as duas sobrancelhas para mim. Ela faria isso? Perguntei silenciosamente. Uma Mackenzie de Leor? O seu olhar cínico respondera. E onde é que está Ulisses? Perguntei. No estábulo, provavelmente, se já não partiu para o oeste. Sabendo que se alguém soubesse de verdade sobre a morte do tenente, Ulisses seria condenado imediatamente, Jocasta mandara o seu mordomo selar um cavalo com instruções para fugir para as montanhas, se aparecesse alguém. Jamie respirou fundo e passou a mão no rosto, pensativo. Muito bem, então. Eu diria que o melhor talvez seja o tenente desaparecer. Onde é que o colocaram, Duncan? Um músculo perto da boca de Duncan contorceu-se numa tentativa nervosa de sorrir. Acho que ele está no poço do churrasco, MacDub, coberto com serapilheira e uma pilha de madeira de nogueira disfarçado como uma carcaça de porco. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se novamente, mas ele apenas anuiu com a cabeça. Sim, bem, deixa isso comigo, Duncan. Deixei instruções para que lhe dessem água com mel e uma infusão de eupatório e casca de cerejeira. E saí com Jamie para considerar os métodos de desaparecimento. Suponho que o mais simples seria apenas enterrá-lo a algures, disse eu. Disse Jamie. Levantou a tocha de pinho que tinha na mão, franzindo a testa pensativamente para o volume enrolado em serapilheira dentro do buraco. Eu não gostava nem um pouco do tenente, mas pareceu-me lastimável. Talvez, mas estou a pensar. Todos os escravos sabem o que aconteceu. Se o enterrarmos aqui, eles vão saber disso também. Eles não contariam a ninguém, é claro. Mas ele vai assombrar a propriedade, percebes? Um calafrio percorreu uma espinha, provocado não só pelo caráter prático do seu tom de voz, como pelas suas palavras, e enrolei mais o meu chaila à minha volta. Assombrar a propriedade? Sim, é claro. Uma vítima de assassinato realizado aqui, escondido, sem ser vingado? Tu queres dizer realmente assombrar? Perguntei cautelosamente. Ou queres só dizer que os escravos pensariam assim? Ele encolheu os ombros, contorcendo-se desconfortavelmente. Acho que não tem assim tanta importância, não é? Eles evitarão o local onde ele estiver enterrado. Uma das mulheres verá o fantasma à noite. Os boatos começarão a circular, como sempre acontece. E rapidamente um escravo em Green River dirá alguma coisa. Alguém da família de Farquhar ouvirá. E antes que a gente se dê conta, alguém aparecerá aqui a fazer perguntas. Considerando que, de qualquer modo, a Marinha provavelmente procurará o tenente, o que é que achas de colocar um peso no corpo e atirá-lo ao rio? Afinal, era o que ele tinha em mente para Duncan. Não é má ideia, disse eu pensativa. Mas ele queria que o Duncan fosse encontrado. Há muito tráfego de barcos no rio e até aqui ele não é muito fundo. Mesmo que puséssemos um bom peso, é possível que viesse à tona ou algum barqueiro prendesse a vara no corpo. Mas achas que faria alguma diferença se alguém o encontrasse? O corpo não seria ligado ao River Run? Ele anuiu com a cabeça devagar, movendo a tocha para o lado para impedir que as faúlhas lhe caíssem na manga. Havia um vento leve e os olmos próximos ao buraco de churrasco sussurravam agitadamente por cima das nossas cabeças. Sim, é verdade. Só que se alguém realmente o encontrar, haverá um inquérito. A Marinha enviará alguém para tentar descobrir a verdade e eles virão aqui fazer perguntas. O que achas que acontecerá se eles importunarem os escravos perguntando se viram o tenente e assim por diante? É mesmo. Tendo em conta o nervosismo dos escravos, imagino que qualquer investigação os deixaria em pânico e então tudo poderia vir à tona. Jamie estava imóvel, a olhar fixamente para a figura enrolada em serapilheira, com uma expressão de profunda abstração. Respirei fundo, captei um leve cheiro de sangue em decomposição e exalei o ar rapidamente. Suponho que possamos queimá-lo, disse eu, e engoli um repentino gosto de bilis. Afinal, ele já está no buraco. É uma ideia, disse Jamie. E um dos cantos da sua boca torceu-se num leve sorriso. Mas acho que tenho outra melhor, Sassenach. Virou-se, olhando pensativamente para a casa. Algumas janelas estavam turvamente iluminadas, mas todos estavam dentro de casa, encolhidos de medo. Vamos então, disse ele, decidindo de supetão. Suponho que deve haver um martelo de forja no estábulo. A frente do mausoléu estava coberta por uma grade ornamental de ferro fundido preto, elaboradamente trabalhado, com uma enorme fechadura, o metal decorado com rosas jacobitas de 16 pétalas. Sempre achei aquilo mais um dos caprichos de Jocasta Cameron, uma vez que eu duvidava que ladrões de sepulturas fossem uma grande ameaça num cenário tão rural. As dobradiças mal rangeram, quando Jamie destrancou a porta de grade e a abriu, como tudo o resto em River Run era mantido em condições impecáveis. Tu realmente achas que isto é melhor do que enterrá-lo ou queimá-lo? Perguntei. Não havia ninguém ali perto, mas eu falei quase num sussurro. Ah, sim. O velho Hector tomará conta dele e impedirá que cause algum mal, respondeu Jamie de forma pragmática. E é solo sagrado, de certa forma. Assim, a alma dele não vai vaguear por aí a arranjar confusão, não é? Anuí com a cabeça duvidosa. Ele provavelmente tinha razão em termos de crenças. Jamie compreendia os escravos bastante melhor do que eu. Quanto a isso, eu não tinha a certeza se ele falava apenas sobre qual seria o efeito psicológico sobre eles, ou se ele próprio estava convencido de que Hector Cameron seria capaz de lidar com esta ameaça, ex post facto, à sua mulher e propriedade. Levantei a tocha para que Jamie pudesse ver o que estava a fazer e mordi o lábio inferior. Ele tinha enrolado o martelo em trapos, para não lascar os blocos de mármore. Os pequenos blocos da parede da frente, dentro da grade, tinham sido habilmente cortados para se encaixarem e apenas levemente cimentados no lugar. O primeiro golpe deslocou dois dos blocos, apenas alguns centímetros. Mais alguns golpes e surgiu um espaço escuro, onde os blocos tinham sido suficientemente afastados para exibir a escuridão dentro do mausoléu. Jamie parou para limpar o suor da testa e murmurou algo baixinho. O que é que disseste? Eu disse que fede, respondeu ele, parecendo intrigado. É surpreendente, não é? Perguntei um pouco impaciente. Há quanto tempo é que o Hector Cameron está morto? 4 anos? Bem, sim, mas não... O que é que estás a fazer? A voz de Jocasta Cameron soou atrás de mim, aguda de nervosismo, e eu dei um salto, deixando cair a tocha. Ela bruxuleou, mas não se apagou, e eu agarrei nela outra vez, balançando-a para avivar a chama. Ela cresceu e estabilizou, lançando uma claridade avermelhada sobre Jocasta, que estava no caminho, atrás de nós, parecendo um fantasma na sua camisa branca. Phaedre encolhia-se atrás da patroa, não se vendo mais do seu rosto do que o breve brilho dos olhos na escuridão. Os olhos pareciam amedrontados, saltando de Jamie e de mim para o buraco escuro na fachada do mausoléu. O que estou a fazer? A dar um fim ao Tenente Wolfe? O que mais seria? Jamie, que ficara tão surpreendido como eu pelo repentino aparecimento da sua tia, soou um pouco irritado. Deixe isto comigo, tia. Não precisa de se preocupar. Tu não... Não, não. Tu não deves abrir o túmulo de Hector. O longo nariz de Jocasta torceu-se, obviamente a captar o cheiro de decomposição, que era leve, mas distinto. Não se preocupe, tia, disse Jamie. Volte para casa, eu resolvo isto. Vai tudo ficar bem. Ela ignorou os seus pedidos tranquilizadores, avançando cegamente pelo caminho, as mãos a tatear no ar vazio. Não, Jamie, não faças isso. Fecha-o outra vez. Fecha-o, por amor de Deus. O pânico na sua voz era inconfundível. E eu vi Jamie franzir a testa, confuso. Olhou com dúvida da sua tia para o buraco no mausoléu. O vento tinha amainado, mas agora aumentara numa pequena rajada, lançando um cheiro de morte bem mais forte à nossa volta. O rosto de Jamie mudou, e ignorando os gritos de protesto da tia, ele soltou mais alguns blocos com vários golpes rápidos de martelo. Traz a tocha, Sassenach, disse ele, largando o martelo. Com uma sensação arrepiante de horror, fiz o que ele me pediu. Ficámos ombro a ombro a espreitar pela brecha estreita nos blocos. Havia dois caixões de madeira polida ali dentro, cada qual num pedestal de mármore. E no chão, entre eles, quem é ele, tia? A voz de Jamie era serena quando se virou para falar com ela. Ela parecia paralisada. A musselina da sua camisa de dormir esvoaçava em redor das pernas com o vento, soltando fios de cabelo branco debaixo da sua touca. O seu rosto estava congelado. Os olhos cegos saltavam de um lado para o outro, à procura de uma fuga impossível.